Então hoje nós estamos comemorando o dia da Bíblia. O dia da Bíblia sempre é o segundo domingo de dezembro. Em todos os lugares é comemorado. E eu não queria deixar passar esta oportunidade no dia da Bíblia falar da Bíblia. Falando nisso, a Bíblia tem que sair do armário ou das estantes e inclusive sair de debaixo do braço. Ela precisa, claro, estar ali viva em nós. Deixa eu te fazer uma pergunta, você lê a Bíblia todos os dias? Não precisa me responder isso, é para você responder para si próprio. Você lê a Bíblia todos os dias? Ler a Bíblia é como que se alimentar. É necessário todos os dias. Ah, pastor, eu não entendo tudo. Bom, eu também não entendo tudo. Ou vocês imaginavam que eu entendia tudo? Não posso querer ser arrogante a esse ponto, dizer, não, tudo que é coisa da Bíblia deixa comigo. Você tem que pedir ajuda de Deus para ir compreendendo gradativamente. Mas a Bíblia tem um princípio, usamos, tem uma lei, que a Bíblia se explica a si própria. Você lê uma coisa aqui, não entende, lá adiante, ah, agora entendi aquilo lá. E assim, à medida que você vai lendo, você vai adquirindo conhecimento e experiências com Deus. Vamos ler a palavra? Vamos lá no livro de Hebreus. Vou começar pelo livro de Hebreus, lá no finalzinho da sua Bíblia. Veja no capítulo 4 do livro de Hebreus. O que a Bíblia fala de si própria, falando da palavra de Deus. Veja ali no capítulo 4, lá no final, acharam aí? Diz assim, 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É muita coisa a Escritura, hein? Ela é viva e eficaz. Tem uma caneta na mão aí? Se não tem, pegue. Eu vou te dar esse tempinho. Está na bolsa? Pode pegar a caneta. Pode pegar a caneta. Onde diz eficaz? Pode escrever aí, energizante. Já pensou? Eficaz é que a Bíblia traz energia para nós. Energizante. Você quer tomar um energético para a alma? Leia a Bíblia. Quando a gente era criança, diziam que tinha que tomar biotônico. Quem é que do tempo do biotônico? Eu, isso aí. E eu vou falar um mais antigo ainda. Eu vou falar um mais antigo. Quem é que lembra do pertônico? Ah, viu? Do tempo do pertônico ainda. Bom, isso acho que faz uns 200 anos, tá, pessoal? É. Mas eu sou do tempo do pertônico, o biotônico já era muito moderno. E diziam que aquilo dava força. E depois apareceu o Todd. Ah, esse tem até hoje. Mas acho que nós vimos o Todd nascer, não foi? E depois do Todd veio o Nescau. E aí apareceram os mais modernos, ovo maltine, tudo coisas que são tipo coisas que fortalecem a nossa saúde. Não sei se tudo é verdade, tá? Porque tem bastante açúcar lá dentro. E a gente sabe que o açúcar dá energia, mas dá outros probleminhas. Bom, deixa isso para o lado. A Bíblia, ela diz aqui de si própria, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não é algo morto. Você pode ler a Bíblia. Você vai ver que alguma coisa vai acontecer contigo. Diferentemente de ler um outro livro qualquer. Eu já li muitos livros de todos os tipos. Mas quando leio a Bíblia, alguma coisa, é como que tem um mistério ali. Mas é um mistério revelado. Porque diz aqui da própria Bíblia que a palavra de Deus dá força para a gente. Quantas vezes, talvez você pegou a sua Bíblia em casa e você estava mal, estava decaído e começa a ler, e começa a ler, e começa a vir força interior. Quem já teve essa experiência? Claro que já. Porque a Bíblia diz de si própria que ela traz, ali onde diz eficaz, é energia para nós. Sabe que se a gente acredita nisso mesmo, então é claro que nós leríamos a Bíblia todos os dias. Para receber força para viver. Porque todos os dias tem coisas que nos botam para baixo, não tem? Todos os dias, ou quase todos os dias, tem notícias ruins. Ou quase todos os dias tem coisas, às vezes, nossos sentimentos. Às vezes está melhor, às vezes está pior. E nós precisamos nos alimentar para fortalecer nossa alma. Veja, eu quero agora, isso é só uma introdução. Vamos ao segundo livro dos reis. Vamos ver isso na prática, o que eu estou falando. Lá no segundo livro dos reis, volte bastante aí na sua Bíblia para o Antigo Testamento. Volte aí. Depois eu vou fazer mais referências ainda do que a Bíblia fala. Acharam 2 Reis, capítulo 22. Tem uma história de um jovem rei, de 26 anos, ele tinha 26 anos. Então era um homem ainda jovem, com uma grande responsabilidade de gerenciar a sua nação. Versículo 8, eles estavam fazendo uma reforma no templo, seria uma reforma no prédio. 22:8 diz assim, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã, achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Zafã e este o leu. Então o escrivão Zafã veio ter com o rei e lhe deu um relatório dizendo, teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, que estavam reformando, né? E tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais, agora vem a segunda notícia. Relatou mais o escrivão Zafã, o rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Zafã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes significava quando uma pessoa se arrependia, ela dizia, mas o que é que eu ou nós fizemos? Era um sinal de luto e arrependimento. Esse homem, ao ler a palavra de Deus, ele se arrependeu. Agora veja o versículo 19, Deus falando para ele. Porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam uma assolação e para maldição. E rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais quando morreres, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão o todo o mal que eu hei de fazer contra este lugar. Porque levaram eles ao rei esta resposta. Vamos parar um pouquinho e pensar. Quem é que achou o livro? Os que estavam reformando o templo, seria reformando a igreja, acharam a Bíblia. A Bíblia estava perdida? Estava. Esse rei começou a reinar com 8 anos. Claro, então tinha seus tutores. Mas com 26 anos, reformando o prédio, seria assim, o pastor achou a Bíblia. Mas pastor, onde é que está a Bíblia, pastor? Estava perdido. Deixa eu dizer uma coisa, quando se perde a Bíblia, agora não é lá na sua casa, quando se deixa de lado, quando se esquece, quando não se vive aquilo, começa a entrar tudo que é coisa ruim no nosso coração e nos nossos relacionamentos. Logo já vou mostrar a vocês. Quando a Bíblia, quer dizer, a palavra de Deus, aquilo que traz vida para nós, está perdido. Quando não nos alimentamos com a vida, não tem como escapar, nós vamos nos alimentar com a morte. Que eu falei aos pais do Guilherme agora de manhã. Se eles não escreverem na vida do Guilherme, outros escreverão. Se eles não derem bom exemplo, outros darão maus exemplos. A vida é assim. Ah, eu sou neutro. As pessoas dizem, eu vou deixar meus filhos escolher o que eles querem em termos de fé. Como assim? Eles vão aprender qualquer loucura aí na rua e você vai deixar a coisa acontecer ao natural? Você vai entregar, agora falando um pouquinho de educação, você vai entregar para os outros o que Deus delegou a você? Não. Ensina a Bíblia para o teu filho, para a tua filha, e você próprio se alimente da Bíblia diariamente, pois eles tinham perdido. Quando o rei de 26 anos leu aquela Bíblia perdida, aquele homem, no bom sentido, se apavorou. Ele disse: o que é que nós estamos fazendo? Vai vir muitos problemas sobre nós, porque nós andamos em desobediência a Deus. Ele rasga a roupa. Roupa de rei, não era roupa qualquer. Era roupa de marca, tá, pessoal? Era roupa de marca, de grife. Ele rasga aquilo e diz: mas, por favor, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do nosso povo, porque tantos anos andamos longe de ti. Ele manda perguntar, tinha uma mulher que era uma profetisa, eu não li tudo aqui, mas está aqui na Bíblia. Ele manda seus servos até a profetisa chamada Hulda. Diz: Hulda, achamos o livro, estamos errados, o que Deus vai fazer conosco? E Deus manda dizer: olha, porque o teu coração se humilhou. Quando tu ouviu a palavra de Deus, tu te humilhou. Eu vou te poupar. Tu não vai ver as desgraças, até diz aqui, a maldição que virá em decorrência da desobediência. Tu não vais ver, tu vai em paz, tu vai morrer em paz. Nós acabamos de ler isso aqui. Esse homem ficou impactado quando ouviu a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia ou ouve uma pregação bíblica, isso ainda mexe contigo? Ou a gente diz: ah, pastor, não é bem assim. É, tem outros livros sagrados na humanidade também? Não tem. Esse aqui é de Deus. Eu leio e estudo a Bíblia há 33 anos. E não achei nada mais completo nesse mundo. E nem vou achar. Muitos aqui leem a Bíblia há mais tempo. Esse livro traz vida. Esse livro que mudou a minha vida. E está mudando ainda, não acabou, viu? Quem aqui pode dizer comigo: esse livro está mudando a minha vida? Está mudando ou não está, meus irmãos? Está mudando a minha vida, a nossa vida. Às vezes eu ouço nas notícias, nos jornais: ah, nós temos que ter mais educação para mudar o nosso povo. Educação, eles não querem dizer, eles querem dizer mais ensino. Educação é outra coisa. Não diz, educação a gente aprende onde? Em casa, não é na escola. A escola até pode ajudar em algumas coisas, mas educação é em casa. Não adianta transferir para a escola, não adianta transferir para o governo, não, é em casa. Não dizia ali, na abertura do culto, toda a escritura é inspirada, é Deus que gerou isso. É inspirada por Deus e é útil para educação na justiça, no fazer a vontade de Deus. Nós não aprendemos na escola, nós não aprendemos nas faculdades a fazer a vontade de Deus. Aprendemos na palavra de Deus. E aí pais cristãos têm tudo, tudo para ensinar seus filhos. Pois educação não muda, educação melhora. Educação, agora falando em conhecimento, escolaridade, conhecimento humano melhora a nossa condição social. Você vai ter um trabalho melhor, você vai ser promovido porque tem mais experiências agora e mais conhecimento naquela área que você se profissionalizou. Você vai melhorar, mas isso não quer dizer que você é mais educado. Se fosse assim, Brasília tinha que ser o melhor lugar do Brasil, porque lá só tem gente de muita escolaridade. E quando falamos em Brasília, o que que te lembra? Uma palavrinha que lembra, é triste, mas qual é a palavra que vem na nossa cabeça e começa com C e termina com O? E tem dois R no meio. Não é essa palavra que vem na nossa cabeça, infelizmente. E não são os homens e mulheres mais estudados que estão lá. Então, estudo por si só não resolve os problemas da humanidade, mas a palavra de Deus nos transforma. Quantos de nós, antes de conhecer a palavra de Deus, A gente era mentiroso. Era falcatrua. Era adúltero. Era, sei lá, os homens mulherengo. E se converteram na palavra de Deus. Mudou de vida. Ninguém te empurrou goela abaixo, religião, não. Quando você tem esse encontro com Deus, com o autor do livro, não só com o livro, com o autor do livro, a tua vida vai mudar. Se você ler a Bíblia com este sentimento, você vai ver o que Deus vai fazer. Porque tem gente que lê a Bíblia só como conhecimento humano. Ah, conhecer um pouco da história antiga. Bom, aí não vai ter esse entendimento. Mas quando você lê a Bíblia como alimento para a sua alma, você vai ver o que vai acontecer contigo. 33 anos atrás, quando eu aceitei Jesus na minha vida, foi um versículo da Bíblia que me levou a mudar tudo. Eu estava num final, num encontro. Era um encontro de igreja, mas eu estava lá para passear e talvez para outras cositas más. Entenderam? De jovem, coisa de jovem. Eu não fui lá para procurar Deus. E ao final daquele encontro, era um domingo à tarde chuvoso, o ônibus que nos buscaria se atrasou. E o pastor que fez a palestra lá, ele disse assim: olha, enquanto o ônibus não chega, fiquei conversando com a pessoa do seu lado. Bendito atraso do ônibus. A pessoa que ficou do meu lado conhecia meus irmãos. Eu tenho dois irmãos mais velhos que eram colega na faculdade dele. E aquele moço me perguntou assim, sabendo que eu era irmão dos amigos dele: ô Paulo, como é que está a tua vida com Deus? Meus irmãos, parece que eu levei um tiro a queima-roupa. Aquele negócio assim, quando ele perguntou, como é que está com a vida com Deus? Ele disse, desabou meu mundo todo ali. Uma perguntinha. E eu sei que ele não fez aquela pergunta para me desabar, mas me desabou. E eu disse, acho que falei a verdade a primeira vez comigo mesmo. E eu lhe disse, a minha vida com Deus está mal. Eu não me interesso por Deus, ainda que estava num encontro da igreja, viu? Alguém podia pensar, ah, que jovem religioso é esse, né? É só religioso, porque não tinha Deus na minha vida. E aí, eu lhe disse, eu não estou bem. Eu vou na igreja, eu estou aqui, ó, mas eu não estou aqui. E ele me disse um versículo do Salmo 37, assim, uma conversa de amigos. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Quando disse esse versículo, chegou o ônibus. Deus não se atrasa, né? Até aquele atraso foi algo providencial da parte do Senhor. E os próximos 100 quilômetros que eu fiz de ônibus, não me saiu esse pequeno versículo da cabeça. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer por ti. Mas tu tem que entregar teu caminho, tem que entregar tua vida. E aquilo foi. Cheguei em casa. A primeira vez na minha vida que eu me ajoelhei. Porque a igreja que eu vinha, a gente não se ajoelhava. Não por nada, mas não era hábito. Me ajoelhei, ninguém mandou me ajoelhar. Não adianta dizer, ajoelha aí, né? Não, isso não adianta, isso não funciona. Mas Deus me convenceu que eu devia me ajoelhar. E me ajoelhei. E ali, ajoelhado, eu disse, Deus, a minha vida é tua. Assim começou a minha história, com uma palavra da Bíblia. Com uma palavra da Bíblia. Então, meus irmãos, você viu que dizia lá que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é cortante. É uma espada que tem fio nos dois lados da lâmina. A palavra de Deus muitas vezes nos fere. Entenda o que eu te digo. Ela nos machuca, ela nos bota lá embaixo. Porque ela mostra quem nós somos. Às vezes a gente não quer saber quem a gente é, né? A gente foge. Ah, mas não sou tudo isso. A palavra de Deus diz que nós estamos sem Jesus, nós estamos perdidos. E sem o Senhor nós somos como que, num sentido, miseráveis. E nós somos pessoas causadoras de problemas. E a gente não gosta de ouvir isso. Então a palavra de Deus me diz, tu é assim. Mas aí o outro fio da lâmina diz, mas eu te amo e eu quero te levantar dessa condição que estás. Eu quero mudar a tua vida. Eu não quero que tu te perca. Tudo isso. Então a palavra de Deus que faz a ferida. Deus faz a ferida. Mas a Bíblia mesmo diz que Deus, o mesmo Deus que faz a ferida, Ele cura a ferida. Não tem alternativa fora do Senhor. Não tem. Você viu que a Bíblia dizia aqui, então, que ela é cortante. Muitas vezes a Bíblia é contra mim. Contra mim. Contra nós, contra nesse sentido, de mostrar a nossa fragilidade, de mostrar as nossas misérias, de revelar quem é mesmo um homem e uma mulher. Mas a mesma Bíblia que revela a minha fraqueza, revela quem é Deus e revela o amor de Deus por todos nós, independente do que fomos ou somos, mas tem um amor de nós, um cuidado de Deus por nós. Pois esse homem... Josias era o rei. Esse homem leu a Bíblia, que estava perdida. Estava em algum canto. Ele leu a Bíblia, se arrependeu profundamente, e Deus disse, eu vou te livrar. O povo não se arrependeu, mas você se arrependeu. Eu vou te livrar do que as dificuldades que virão posteriormente. Eu vou te livrar. Mas aquele homem não ficou só para si. Ele disse, eu quero livrar o meu povo também. Você vê o capítulo 23, pode olhar rapidinho ainda? Veja o capítulo 23 comigo. Então, deu ordem o rei a todos os anciãos de Judá e Jerusalém e se ajuntaram a ele. Ele chamou todo mundo. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém. Todos, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez uma aliança diante do Senhor, para o seguirem e guardarem os seus mandamentos. Esse homem chamou todo mundo. Ninguém. Ele disse, o que eu vi? Que nós estamos longe de Deus. E eu quero que todos nós, assim como eu, nos aproximemos de Deus. Ele chama a população toda. Dizem que nos dias de Jesus, a cidade de Jerusalém tinha 100 mil habitantes. Claro, aqui é bem antes. Digamos que tivesse 50 mil habitantes. Todos vieram lá diante da casa do Senhor. E o rei disse, olha meus irmãos, achamos o livro. Vimos a vontade de Deus. Eles conheciam alguma coisa de Deus. Mas era aquele conhecimento genérico. Talvez aquele conhecimento que todos nós nascemos em famílias. Em que a gente respeita a Deus. Mas não leva uma vida cristã tão efetiva, não. Não leva uma vida cristã tão ativa. Não, a gente respeita, mas quando tem que fazer alguma coisa da nossa vontade, ainda que seja contra Deus, a gente faz. Esse conhecimento genérico, eles também tinham. Mas agora ele tem um conhecimento específico da vontade de Deus e ele chama todo o pessoal. Diz que eles fizeram uma aliança com Deus, voltaram a fazer um pacto. É como se fosse um casal. O povo diz, Deus aqui era a noiva, o Deus era o noivo, o marido. E estavam separados. E agora, então, Israel conheceu de novo a vontade de Deus. E se recasou, colocou a aliança de novo. É isso que está acontecendo. Agora sim, irmãos. Quando a gente conhece a vontade de Deus, tem que tomar uma atitude. Ah, eu sei da vontade de Deus, tá bom Deus, o Senhor fica aí, eu fico aqui. E eu tenho aquele respeito mediano pelo Senhor. Começa no verso, no capítulo 23. Veja o que diz ali, no versículo 4 em diante. Eu não vou ler tudo, mas eu só vou ler algumas palavras-chave. 4 diz assim, então o rei ordenou ao sumo sacerdote Hilquias, que seria o pastor, e aos sacerdotes de segunda ordem, e aos guardas da porta, que tirasse do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para o Deus Baal, e para o poste ídolo, e todo o exército dos céus, e queimou fora de Jerusalém. Primeira coisa, meus irmãos, vocês viram que a Bíblia estava esquecida? Acharam lá num canto, né, na reforma. Quando a gente deixa a palavra de Deus fora, os ídolos começam a entrar. Estão vendo? Olha aqui, ó, agora ele já, as consequências, ele conheceu a palavra de Deus, mas o que é isso que nós estamos fazendo? Esse ídolo era um Deus dos povos pagãos, estava na casa do Senhor. Versículo 5. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá antes estabeleceram. Eles queimavam incenso, lá no final agora, para o Baal, ao sol, à lua e aos planetas e a todas as estrelas do céu. O que que tinha dentro da casa de Deus? Astrologia, horóscopo, coisas, mapa astral, estava tudo lá dentro. Isso é antigo, viu, pessoal? Não pensa que isso é novo, não. Estava tudo dentro. E agora a escritura, ao lerem a palavra de Deus, eles viram. O que é isso? Dentro da casa do Senhor. Dentro dos corações. Querem ver mais? Eu vou pegar alguns versos apenas. Verso 10, pode olhar no 23:10. Também ele profanou, ele destruiu a Tofete, que está no vale dos filhos do Imom, para que não queimasse mais seus filhos e sua filha como sacrifício a Moloque. Sabe o que? Que o povo de Deus estava sacrificando crianças. Você diz, mas que barbaridade, que loucura. Exato, sai a palavra de Deus, entra as loucuras. Eu falei que eles tinham conhecimento genérico de Deus. É verdade. O conhecimento genérico de Deus não muda nada na sua vida. Mas o conhecimento específico. Ele agora percebeu. Nós estamos longe de Deus. E ao ler a palavra, esse homem se converte e começa, ele como rei, começa uma grande limpeza espiritual na sua nação. Tudo começou onde? Ao ler o livro. Esse livro não é um livro qualquer. Você sabe que já se fez grandes campanhas para destruir esse livro. Já foi tudo queimado, ou tentaram queimar todos. Não conseguiram. Tentaram destruir todos. Quando os russos implantaram, 1919, né? O comunismo, o marxismo lá na Rússia e depois países vizinhos. Acabaram todas as igrejas, fecharam tudo. Transformaram em estábulos para animais. Dizendo assim, Deus atrapalha a nossa nação. Nós não te queremos aqui, Deus. Tiraram a fé das pessoas, mataram os cristãos. Isso foi 40 anos assim. Ainda hoje está mais ou menos, o país vizinho deu uma aliviada. 40 anos. Aí, devagarinho, começou a ter uma pequena abertura, especialmente aquele presidente Mikhail Gorbachev, lembra de alguns anos atrás? Ele deu uma pequena abertura, o atual é linha dura de novo, contra a fé cristã. E naquela abertura, uma revista semanal, tipo nossas aqui, Veja, Isto É, essas revistas de banca semanal, de notícia, começou a publicar, numa página dela, começou a publicar pequenos textos da Bíblia. Um pequeno texto, meia página de uma parte da Bíblia. E as pessoas, 40 anos proibidas de ler Bíblia, se alguém fosse pego com Bíblia, era preso, era maltratado, era mandado para a Sibéria como escravo lá no meio do gelo. E naquela revista semanal, no dia que chegava a revista, tipo segunda-feira chega a revista, começou a dar fila de pessoas, muitas e muitas pessoas, para comprar a revista. Mas elas não estavam com fome de novas notícias. Tinha uma fome represada. Havia um jejum forçado pelas autoridades, um jejum de Bíblia. E as pessoas compravam a revista, porque elas iam direto naquela página, nós queremos ler isso. Nunca, escuta o que eu vou te dizer agora. Nunca, jamais governante algum conseguirá arrancar a necessidade de Deus que nós humanos temos. Ninguém vai tirar isso de ti. E tem pessoas que não têm fome pela palavra de Deus, não têm desejo de conhecer Deus. Então elas substituem, ou com dinheiro, ou com viagens, ou com amizades, ou com fama. Bom, muitos substitutos. Mas a fome permanece lá. Ainda que um tempo, aquela fome, digamos, ela tem disfarces. Mas a fome está lá. Pode ser, eu não conheço todos vocês que estão aqui. Pode ser que você tenha uma fome. Por coisa diferente do que comida. Diferente que relacionamentos humanos. Uma fome, sabe o que é essa fome? É uma fome por Deus. E a palavra de Deus, ela não é invenção humana. Tem um verso lá em Pedro, na carta de Pedro, que diz que não tem nenhuma palavra de Deus, nenhuma profecia que foi invenção humana. Tem Deus nisso aqui, viu? Tem Deus nisso aqui. Ninguém vai acabar com isso. Tem um verso da Bíblia que diz assim, que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Deus colocou a eternidade, quer dizer, essa busca pelo transcendente, o que tem do lado de lá. Nós precisamos, não só depois da morte, não, é agora. A ter experiências com o Senhor, a nos alimentar da presença do Senhor. O rei descobre tudo isso. E começa uma limpeza tremenda na sua vida. Veja comigo ainda o 23:15. 23:15. Acharam aí? Diz ali, ele continua. Se você puder ler em casa, leia depois. Também o altar que estava em Betel, já era no estado vizinho. Não era mais na região desse rei. O alto, na montanha, que fez o antigo rei Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel. Esse altar, junto com o altar, o rei derrubou. Destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Poste ídolo era um poste que eles faziam uma escultura e adoravam aquilo. Esse rei, quando descobriu a palavra de Deus, ele foi inclusive no estado vizinho. Foi lá e botou tudo abaixo. Destruiu tudo. Ele foi ali a fazer um bem em favor até fora do seu território. Esse rei Jeroboão, que fez um altar para deuses malignos, tinha vivido 300 anos antes do rei Josias. Fazia uma religião de 300 anos que estava implantada lá numa outra região. Quando esse rei Josias encontrou a palavra de Deus, ele foi lá. Alguém podia dizer, mas isso é tradição religiosa, já é até a cultura do povo, nem mexe nisso. Ele disse, não, depois que eu encontrei a escritura, encontrei Deus, na verdade, eu tenho que ajudar essas pessoas. Pode ser que você que está aqui diz, mas pastor, a minha família... Nós temos nossa religião. Olha, você, como eu, me criei também numa família que tinha sua religião. E quando eu me converti, eu percebi que aquela religião na qual me criei, ainda tinha muitas coisas fora da vontade de Deus. No meu caso, ela não era de todo errada, não. Mas tinha muitas coisas que não estavam na vontade de Deus ainda. Conforme a palavra de Deus. E eu tive que me ajustar, não a minha religião, a religião dos meus pais, mas eu passei a me ajustar à palavra de Deus. Pode ser que alguém de nós se criou numa família em que se tinha ídolos. Bom, eu vou ser bem honesto. Você pode nunca mais querer vir aqui, mas eu tenho que te dizer a verdade. Os ídolos são uma ofensa a Deus. Ou alguém se criou em religiões de feitiçaria. Isso é uma ofensa a Deus. Entenderam, meus irmãos? Ou alguém de nós se criou numa religião em que até não tinha nada aparentemente de errado. Mas você era uma pessoa fria para com Deus. Então a tua frieza é uma ofensa a Deus. Quando você lê a Escritura, alguma coisa tem que acontecer com você e tem que ter necessariamente mudança. Senão, você fica naquele conhecimento genérico. Ah, todo mundo conhece um pouquinho de Deus, aquela coisa bem, bem vaga. Esse rei tomou atitudes. Olha, eu acho que nem todas as atitudes que ele tomou foram populares. Pode ser se tivesse voto na próxima campanha eleitoral, pode ser que até ele perdesse a eleição, por causa dessas atitudes. Mas ele se ajustou à palavra de Deus. Veja o versículo 24. Olha o que ele fez ainda. Bom, ele está tirando as coisas, né? A palavra de Deus mexeu nesse homem. Aboliu também Josias, os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Guarda isso que eu estou te dizendo. Quando a Bíblia é deixada de lado, a palavra de Deus é deixada de lado, se instala tudo que é coisa ruim. Você sabia? O ser humano não fica sem crer. Ou ele crê certo ou ele crê errado. Porque o ser humano busca por coisas espirituais. Não tem como acabar com isso. Na década de 80, aqui no Brasil, em alguns países do mundo, mas aqui no Brasil, os pensadores, professores universitários, filósofos e grandes, até chamados educadores, eles diziam, a religião vai acabar. Na década de 80 estava entrando a questão da informática. Não é os mais especialistas em informática, hein? Estava entrando o computador, estava entrando uma série de coisas. E ele dizia, a tecnologia vai tornar o ser humano tão tecnológico que não precisa mais de fé. Os profetas, vamos chamar os falsos profetas, da morte da religião. O que é que se vê hoje? Tecnologia em tudo que é lado, é uma? E religião? Em tudo que é lado. Boa e ruim. Certa e errada. O ser humano sempre vai buscar por isso. E se a gente não busca o certo, consciente ou inconscientemente vai buscar o errado. Então, vamos se apegar ao certo. Vocês viram quando se ele aboliu, se esse rei teve que fazer essa limpeza geral? Porque a palavra de Deus estava perdida. Estava jogada num canto, abandonada. E aí foi entrando tudo isso que aqui a Bíblia chamou de abominações, que é nojeira. Aos olhos de Deus isso é uma nojeira. Porque é uma ofensa a Ele. Quando a gente substitui Deus, então a gente está dizendo, Deus, nós não te reconhecemos, nós não te queremos, para longe de nós, porque nós inventamos a nossa religião. Na história, teve muitos momentos. O mais clássico que nós conhecemos, o doutor Martinho Lutero, um monge católico, ele era professor dos padres. Um homem que era um gênio, um estudioso. E ele ensinava a Bíblia. Só que ele não compreendia a Bíblia. E um dia, dando aula aos seus alunos, isso fazem 500 anos, dando aula aos seus alunos, no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 17. Dando aula aquele versículo que dizia, o justo viverá pela fé. E ele mesmo diz que dentro da sala de aula, como que veio uma luz e ele nasceu de novo ali. Ele teve uma experiência com Deus. O professor de Bíblia que não tinha experiência com Deus. E ele entendeu que não precisava se comprar nada. Porque há 500 anos atrás, se vendia de tudo nas igrejas. Pedaço da cruz de Cristo, pedaço do manto de Jesus, pedaço das roupas do apóstolo Pedro, pedaço das roupas do apóstolo Paulo. Ah, por favor, haja roupa, né? Que nem hoje tem gente aí vendendo água do Rio Jordão. Já secaram o Jordão, pelo jeito. Meus irmãos, esse grande homem de Deus foi tocado pela palavra de Deus. Mudou de vida esse homem. Claro que a instituição religiosa que ele participava não gostou disso. Porque atingiu os cofres da igreja naquela época. Se vendia tudo, agora disse, não precisa vender. Tudo é de graça, né? Deus dá de graça, não precisa comprar nada. Então atingiu diretamente o cofre da igreja. Deu um rebu tremendo. A palavra de Deus mudou aquele homem. Como a palavra de Deus tem mudado nós. Eu conheci, há uns anos atrás, o maior bandido da década de 70 em Porto Alegre. O maior. Assaltante de banco, tiroteava com a polícia. A mãe dele era crente. Ele chegava em casa, metia o pé na porta, a mãe estava ajoelhada orando. Ele era terrível. E um dia, ele foi numa delegacia, preso. E por algum motivo, que só Deus pode explicar, o delegado estava ali e disse para ele, rapaz, eu não vou te prender, não sei porquê, mas não vou te prender. O delegado tirou a arma e apontou para a cabeça dele. Disse, agora tu some daqui. E tu nunca mais me aparece aqui. Senão eu vou te matar. Tu some e para com o crime. Vai-te embora. Chegou em casa a mãe de novo, orando. E ali, ele se converte. Ele disse no testemunho dele. Ele disse, eu não sei por que aquele delegado não me prendeu. Porque eu era o criminoso. Eu não sei por que aquele delegado não me matou. Mas eu só sei que quando ele disse, vai, não olha para trás. Eu não olhei para trás, porque eu sabia que eu ia morrer. E aquela, tipo, misericórdia de uma autoridade. Tinha uma mãe orando por trás. Hoje ele é pregador da Bíblia. Mudou completamente. Seus crimes, foi à justiça depois, está tudo ok com a justiça agora, claro. A Bíblia mudou, o maior bandido da década de 70. Mas agora eu tenho visto a Bíblia mudar também, homens que não são bandidos, mulheres que não são bandidos, gente de bem, mas que precisam também esse toque de Deus nas suas vidas. Senão a gente vai pensar, não, a Bíblia é só para bandido, né? Não, é para todos nós. Independente o que a gente é, o que a gente fez até agora. Naquele versículo inicial que eu li, que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é energizante. Lá diz que a palavra de Deus, ela corta, tem fio de dois lados. E ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A palavra de Deus penetra em lugares do nosso ser. Que nenhuma outra literatura e nenhum outro ser penetra. No mais íntimo, vamos dizer, da nossa personalidade. Deus vai lá dentro. Você sabe do que eu estou falando? Talvez muitos saibam. A palavra de Deus, ela faz o que ninguém pode fazer. As clínicas psiquiátricas hoje estão ganhando muito dinheiro. Na tentativa de recuperar pessoas especialmente viciadas em drogas. Sabe qual é o nível de recuperação nas clínicas? 2%. De cada 100, 2 se recuperam, apenas. Os outros vão recair tudo. Sabe qual é o nível de recuperação em algumas chácaras cristãs que usam a palavra de Deus também como terapia, mas mais do que terapia, para fortalecer o ser da pessoa? Algumas chegam a 80%. Os médicos, psiquiatras famosos, chamaram uma conhecida minha, conhecida de alguns de nós aqui, a tia Noemi. Quem conhece a tia Noemi? Vocês conhecem? Ela tem uma chácara ali no interior. Uma mulher de Deus. Uma mulher que teve as filhas drogadas lá na década de 70, início de 80. E ela era cristã e ela disse, Deus, eu vou... Se o Senhor recupera minhas filhas, eu vou dar minha vida para essa causa. E as filhas se recuperaram. E ela comprou uma chácara lá no interior, no meio do mato, e começou na miséria. Tu conheceu, né, Celso? Alguns aqui. Olha, era barraco lá no meio do mato. E lá ela começou a cuidar de pessoas que eram drogadas. E aí, com o tempo, aquela chácara foi crescendo e a eficácia do trabalho baseado na Bíblia. Os psiquiatras de Porto Alegre souberam. Tem uma mulher lá no interior que está recuperando muita gente. Vamos chamar ela para um congresso de psiquiatria. Só doutor, só cara pós-doutorado, pós-doutorado, só gente de um estudo fantástico. E eles disseram, com os nossos remédios e tudo, nós recuperamos 2%. A senhora, com o seu jeito de tratar, tem recuperado até 80%. Qual é o milagre? Sabe qual é o milagre? Esse livro preto, mas tem outras cores também, tá? Pode estar no seu celular também, esse livro. Esse é o milagre. Levar um jovem drogado a se relacionar com o autor desse livro. Isso aqui tem vida aqui dentro. Tem vida. Só vou ler uma palavra de Jesus e vou encerrar. Mas eu gosto muito de falar da Bíblia, porque eu fui transformado pela Bíblia e estou sendo. Não acabou ainda. Esse livro aqui salvou a minha vida. Ou o autor desse livro. Escute só o que Jesus falou. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. São espírito e são vida. Não é uma coisa material que Jesus está falando. É espiritual. E traz vida porque aqui tem mão de Deus. Pode fazer a experiência. Tem alguns amigos nossos que vão a Cuba frequentemente. Cuba, por muitos anos, foi super fechado ao cristianismo. Está começando a abrir, bem pouquinho. E se pensava que não tinha quase crentes em Cuba, de tantos anos fechada para o evangelho. E a Liga Nacional de Cuba é um grupo de cristãos. Foi até Fidel Castro anos atrás, acho que faz uns 10 anos isso. Eles chamam ele de comandante. Comandante, nós queremos fazer um culto na Praça da Revolução, no centro de Havana. Foi um ato arriscado, cristãos irem até lá, mas foram. E ele disse, olha, se vocês botar 10 mil pessoas, eu mesmo vou no culto de vocês. E vou sentar na primeira cadeira. Ele, na cabeça dele, disse, aqui não tem 10 mil cristãos, é impossível. E no dia do culto, aí foi a benção. Sabe quantos tinham? 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas na praça. E ele na primeira cadeira, cumpriu o que disse. E uma menina recitou o Salmo 22 para ele. Ao final ele levantou, lembra aquele vestimento de militar que ele sempre... E ele tirou o boné na frente da menina. A Bíblia. A Bíblia, gerando vida, onde o maior líder do governo dizia, não existe vida aqui, essa vida não existe aqui. E existia. Tudo, quietinho, secreto, existia a vida de Deus. Ninguém mata essa necessidade que eu e você temos de Deus. Ninguém mata isso. Pode até estar represado por um tempo, mas matar, ninguém mata. Bendito livro. Eu digo, eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Porque o autor dele é o meu Senhor, é o nosso Senhor. Vamos ficar de pé e vamos falar com ele? Que coisa linda. Eu gostaria que por um momento você mesmo falasse com Deus. Se você não tem se relacionado devidamente com Deus e com o livro que ele deixou para nós, toma uma atitude diferente a partir de hoje. Se a palavra de Deus revelou a tua fraqueza, agradece a Deus. Porque a mesma palavra vai te fortalecer. Se a palavra de Deus revelou que você tem um pecado, que tem que mudar, então diz: Deus, eu vi que eu estou errado, me ajuda, eu vou tomar atitude. E se você nunca entregou a vida para Jesus, hoje de manhã, eu quero te convidar. Entrega a tua vida a Ele. Entrega teu caminho. Confia nele. Ele nunca te deu motivo para desconfiança, mas às vezes a gente desconfia. Confia nele, o mais ele vai fazer por ti. Deus não falha. A palavra dele, ele diz, é fiel. E tudo o que ele diz se cumpre. Se você quer dar sua vida para Jesus nessa manhã, então diz: eu quero. Você pode dizer diante de Deus: eu quero. Eu me rendo, Senhor. Eu me entrego a Ti. E se você está fazendo isso de coração, eu não pressiono ninguém porque isso não funciona. Mas se Deus está te convencendo que você precisa a partir de hoje se relacionar de uma maneira nova com Ele. E se relacionar com o livro, com a Bíblia, de maneira diferente também. Então você pode dizer: Deus, eu quero isso. Pode levantar uma mão bem alta ao céu: eu quero, Deus. Eu quero essa vida que o Senhor dá, eu quero. Pode levantar a mão bem alta: eu preciso, Deus. Eu me sinto carente, às vezes desesperado, Deus. Às vezes vazio, Senhor. Às vezes ferido, machucado. Eu preciso do teu consolo e a tua palavra me dá consolo. Entra no meu coração, me dá um novo coração, Senhor, uma nova vida. No nome de Jesus Cristo, nome de Jesus. E o segundo convite que eu quero te fazer, você que já tem lido a Bíblia, mas de ser assíduo, ser diário nessa leitura, se eu vou me comprometer, Deus, contigo, de ouvir a tua palavra todos os dias. Porque basta você abrir a Bíblia, você está ouvindo a palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a valorizar aquilo que nos traz vida. E naquilo que precisamos abandonar e tirar da nossa vida, como o rei Josias fez aquela limpeza, que saiamos daqui e comecemos a tirar o que tem que ser tirado. Para que só o Senhor reine. No nome de Jesus Cristo oramos, Pai. Amém. Amém, Pai.